prepare-se para ouvir um CD bom de qualidade e profissionalismo. Você esperou e chegou o melhor CD de Melody, Pancadão do Melody 2016. Especial Caminhão Treme Treme Volume 10. Nas mixagens tem ele, o top garoto de Abel Figueiredo Pará, Rony Silva. Não é simplesmente um nome, é uma marca. Segurem-se todos, mas fiquem tranquilos. Acalmem os ânimos, porque a partir de agora o show irá começar. Os melhores lançamentos de 2016 você ouve aqui no CD Pancadão do Melody 2016. Tudo novo de novo. Melhores bandas, os melhores sons automotivos é com ele, Rony Silva, simplesmente Abel Figueirense. Contato para shows, ligue agora. WhatsApp 0 operadora 94 9 93 02 4206, e garanta já o melhor evento na sua cidade. Caminhão Treme Treme, o mais requisitado pelos promotores de todo o Brasil. É tudo nosso e nada deles, e da cerveja. Eu tô com sede, várias gatinhas já tô chegando, e o clima vai esquentando. É tudo nosso e nada deles, e da cerveja. Eu tô com sede, várias gatinhas já tô chegando, e o clima vai esquentando. Sai da frente que ele chegou, passa de moto prime e faz o show. Sai da frente que ele chegou, passa de moto prime e faz o show. Altas loucuras, sensacional, e pra comandar tem DJ Sassá Moral. Altas loucuras, tá sensacional, e pra comandar tem DJ Sassá Moral. Sai da frente que ele chegou, passa de Moral Prime e faz o show. Sai da frente que ele chegou, passa de Moral Prime e faz o show. Sai da frente que ele chegou, passa de Moral Prime e faz o show. Sai da frente que ele chegou, passa de Moral Prime e faz o show. Os melhores lançamentos de 2016 você ouve aqui no CD Pancadão do Melody 2016. Chegando e o clima vai esquentando. É tudo nosso e nada deles, e tem cerveja. Eu tô com sede, várias gatinhas já tô chegando, e o clima vai esquentando. Sai da frente que ele chegou, passa de Moral Prime e faz o show. Sai da frente que ele chegou, passa de Moral Prime e faz o show. Altas loucuras, tá sensacional, e pra comandar tem DJ Sassá Moral. Altas loucuras, tá sensacional, e pra comandar tem DJ Sassá Moral. Sai da frente que ele chegou, passa de Moral Prime e faz o show. Sai da frente que ele chegou, passa de Moral Prime e faz o show. Sai da frente que ele chegou, passa de Moral Prime e faz o show. Sai da frente que ele chegou, passa de Moral Prime e faz o show. Foi covardia fugir assim, com essa carta vai me deixando pra trás. Sim. shows, ligue agora. WhatsApp 0 operadora 94 99302 4206 e garanta já o melhor evento na sua cidade. Fugir assim com essa carta vai me deixando pra trás. Com sua letra tremi teu ser, mesmo errado dos grandes eventos. Alô, Belly! Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fique emburrado. Eu do outro lado. Morrendo de saudade. Cheia de vontade. Especial Caminhão Treme Treme, volume 10. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fique emburrado. Eu do outro lado. Morrendo de saudade. Cheia de vontade. Você voltar. One more time, I promise that I let you go. É só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. Saia. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. One more time, I promise that I let you go. É só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. Yeah. Os melhores lançamentos de 2016 você ouve aqui no CD Pancadão do Melody 2016. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu sei dessa mentira, vou botar. Eu queria amor, você só farra. Saía toda noite e me enganava. Lá, lá, lá, lá, lá. Eu sei dessas mentiras mal contadas. Eu queria amor, você só farra. Saía toda noite e me enganava. Chorava toda noite. Eu tinha muitos planos. Você jogou tudo no chão. Não se importou com só um lance. Agora não acredito mais. Me esquece, já ficou pra trás. Agora é tarde, vim pedir arrego. Mas que deixou, eu sou amor do avesso. Tô um pouco com saudade, é melhor meu bem me esqueça. Nunca me amou, só mexeu com a minha cabeça. Do seu amor, já não quero mais nada. Eu posso viver sem você. Vai ser difícil pra valer. Mas eu vou te esquecer. Tô cansada de brincar de amor. Mixagens tem ele, o top garoto de Abel Figueiredo Pará. Rony Silva, não é simplesmente um nome, é uma marca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu sei dessas mentiras mal contadas. Eu queria amor, você só farra. Saía toda noite e me enganava. Lá, lá, lá, lá, lá. Eu sei dessas mentiras mal contadas. Eu queria amor, você só farra. Saía toda noite e me enganava. Chorava toda noite. Eu tinha muitos planos. Você jogou tudo no chão. Não se importou que só um lance. Agora não acredito mais. Me esquece, já ficou pra trás. Agora é tarde, vim pedir arrego. Mas que deixou, eu sou amor do avesso. Tô um pouco com saudade, é melhor meu bem me esqueça. Nunca me amou, só mexeu com a minha cabeça. Do seu amor, já não quero mais nada. Eu posso viver sem você. Vai ser difícil pra valer. Mas eu vou te esquecer. Tô cansada de brincar de amor. Caminhão Treme Treme, o mais requisitado pelos promotores de todo o Brasil. Eu adoro ver você assim, você faz todo mundo olhar. Quero roubar você pra mim, quero beijo meu tomar. Eu adoro ver você assim, você faz todo mundo olhar. Quero roubar você pra mim, eu quero roubar você pra mim. Quero dividir meu travesseiro. Desperta, eu tocou às 7. E antes que o dia comece, bom dia. Adoro ver você abrindo os olhos devagar. Quero beijo meu tomar. Eu adoro ver você assim. Você faz todo mundo olhar. Quero roubar você pra mim. Eu vou roubar você pra mim. Quero beijo meu tomar. Eu adoro ver você assim. Você faz todo mundo olhar. Quero roubar você pra mim. Banda MC simplesmente um nome, é uma marca. Eu quero andar de mãos dadas com você. Quero te contar os meus segredos. Oh, oh. Meu coração sempre enlouquece quando você desaparece. Adoro quando me abraça, o mundo gira em câmera lenta. Quero beijo meu tomar. Eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero roubar você pra mim. Quero beijo meu tomar. Eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero roubar você pra mim. Yeah. Eu vou roubar você pra mim. Melhores bandas, os melhores sons automotivos é com ele, Rony Silva, simplesmente Abel Figueirense. A marca dos grandes eventos. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off. Yeah, I spilled all my emotions tonight. I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. Contato para shows, ligue agora. WhatsApp 0 operadora 94 99302 4206. E garanta já o melhor evento na sua cidade. Simplesmente um nome, é uma marca, a marca dos grandes eventos. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't just do well with apologies. I hope I don't run out of time, cause no one call a referee. I just need one more shot. Mixagens tem ele, o top garoto de Abel Figueiredo, Pará. Rony Silva, não é simplesmente um nome, é uma marca. Simplesmente um nome, é uma marca, a marca dos grandes eventos. Don't you worry, I'm gonna show you fine. Head to toe, baby, run it right.

comercial, caminhão treme-treme, volume 10. Tá demitido, sua faixa não tem ponta. E nesse sentido, copi do amador. Uma decepção me trouxe um amor encomendado do lixão. Não me tratou bem, não me deu valor. Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção no meu coração. Cupido e consequente, sem rumo, sem direção. Meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, lixo. Você é a prova disso, lixo, lixo. Você é a prova disso. Meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, lixo. Você é a prova disso, lixo, lixo. Você é a prova disso. Contato para shows, ligue agora. WhatsApp 0 operadora 94 99302 4206. E garanta já o melhor evento na sua cidade. Esse cupido é cego, tá demitido. Essa faixa não tem ponta. E nesse sentido, cupido amador. Uma decepção me trouxe um amor encomendado do lixão. Não me tratou bem, não me deu valor. Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção no meu coração. Cupido e consequente, sem rumo, sem direção. Meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, lixo. Você é a prova disso, lixo, lixo. Você é a prova disso. Meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, lixo. Você é a prova disso, lixo, lixo. Você é a prova disso. Caminhão treme, treme, o mais requisitado pelos promoters de todo o Brasil. Aquecendo, vai aquecendo. É o pique novo, vai aquecendo. DJ Bruno de Marituba. DJ Bruno, o detonador de Marituba. Rony Silva, de Abel Figueiredo, Pará. Aquecendo, vai aquecendo. É o pique novo, vai aquecendo. Assim. Revolução chileno Fox. Esse é o sucesso do Pará. Do Pará, eu sou mais um maloqueiro da quebrada. Contato para shows, ligue agora. WhatsApp 0 operadora 94 99302 4206. E garanta já o melhor evento na sua cidade. É o que me faz sentir prazer. É o que me faz enlouquecer. É o que me faz querer viver. E ver que tudo é passageiro. E solte esse cabelo e vem. Que hoje eu vim pra esbagaçar essa porra. Que nós tá solteiro, deixa o samba ter neném. Até a polícia chegar, se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar. uma vez o sol nasceu, a noite vira o dia. Eu meu desprazer, a rua sua ousadia. Liga pra nada não, que tá bom, solta o som. E não tá bebendo, bota fogo no do bom. E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou? E foi só motivação, já sei que o som virou. E quem diria logo norte, rueira, red vocando cheiro de prosperidade, andando de nave do ano. Joga esses cabelos e vem, chega mais perto do meu colo, neném. Joga esses cabelos e vem, se quiser ir pra onde eu vou, tudo acaba bem. Aqui não é Hollywood, mas a cena nós jogou. Bate as taças, faz um brinde pra quem é merecedor. Paz nessa quebrada, mais saúde, mais amor. Quando achar que terminou, a festa apenas começou. O meu desprazer é o que me faz sentir prazer. É o que me faz enlouquecer. É o que me faz querer viver. E ver que tudo é passageiro. E solta esse cabelo e vem. Que hoje eu vim pra esbagaçar essa porra. Que nós tá solteiro. Deixa o som bater, neném. Até a polícia chegar. Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar. Oh, hoje eu quero ver os cara preta queimar. Os cara preta queimar. E como é bom viver. A vida passa e se me vem, pra que sofrer? Mais tarde vamos ali no rolê. Logo mais um dia vai amanhecer, outra vez e é noite de novo. 2 horas da manhã do chinês. Não deixe ninguém roubar sua brisa, esse é teu momento. Melhor tá em centro desse mundinho violento. Certo, certo, é você mesmo, é quem faz o teu julgamento. Tudo passa, faz outro gama e fica tempo ao tempo. Hoje ninguém dorme, tô na rua daquele jeito. De rasante na nave, com os graves tremendo o peito. Bagaceiro, meio bandoleiro, eu vi um parceiro contribuindo pra essa cidade virar um puteiro. Ontem pensei, pensar sozinho cê morre. E se pagar vai ver porque que o DF não dorme. Coloca na balança o que pra ti tem mais valor. Amar é bom, mas melhor ainda é fazer amor. Eu não desprazer, é o que me faz sentir prazer. É o que me faz enlouquecer. É o que me faz querer viver. E ver que tudo é passageiro. E solta esse cabelo e vem. Que hoje eu vim pra esbagaçar essa porra. Que nós tá solteiro, deixa o som bater, neném. Até a polícia chegar. Se pedir pra marchar, nós vai pra outro lugar. Oh, hoje eu quero ver os cara preta queimar. Os cara preta queimar. Contato pelo WhatsApp 94 993 02 42 06. Falar com a Rony Silva, a marca dos grandes eventos. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Só quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro. Tens no dedo o meu compromisso, por isso eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Os Piratas do Mix, o sucesso que vem de Marituba. Manda a R15 disparando o sucesso. Quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro. Tens no dedo o meu compromisso. Rony Silva, não é simplesmente um nome, é uma marca. A marca dos grandes eventos. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão. essa traição. Os melhores lançamentos de 2016 você ouve aqui no CD Pancadão do Melody 2016. Sentiu a diferença? Rony Silva. Se não é uma disputa, eu não quero te provocar. Sempre faz um ombro te procurando pra dizer: hoje a face ela ia acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. Mas você deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais com outra intenção. Sem casa, sem mim, você é uma intenção. E agora será que aguenta bem sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pois de mala lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa é competição pra moça, se vir pra me machucar. Da nossa mão, você agora vai cuidar. De um traidor, tu me faça esse favor. Banda Os Brontes, a maior referência em Melody. Se não é uma disputa, eu não quero te provocar. Sempre faz um ano te procurando pra dizer: hoje a face ela ia acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. Mas você deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais com outra intenção. Sem casa, sem mim, você é a única opção. E agora será que aguenta bem sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Você de mala lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa é competição pra moça, se vir pra me machucar. Na nossa mão, você agora vai cuidar. De um traidor, tu me faça esse favor. Mixagens tem ele, o top garoto de Abel Figueiredo, Pará. Rony Silva. Não é simplesmente um nome, é uma marca. Tamo junto. DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. Thank you. Hoje acordei pensando. Os melhores lançamentos de 2016 você ouve aqui no CD Pancadão do Melody 2016. Tenho sorte de conhecer. Minha cabeça só tem você e eu. Às vezes eu me sinto só. A minha mente viaja, então começa a dar um nó. Quando penso em nós dois, eu tento me afastar e não. Eu não consigo viver sem teu sorriso no teu rosto. Quero ele de novo. Deixa eu te beijar e te dar todo o meu amor. Tente evitar, se entrega por favor. Tudo o que você viveu, esquece o que aconteceu. Me dá sua mão, agora é só você e eu. Eu vou te amar assim, e o meu amor não dá pra descrever em um papel. Eu vou te amar assim, e o meu amor não dá pra descrever em um papel. É Billy Brasil! Hoje acordei pensando em você. Rony Silva, simplesmente Abel Figueirense. Eu tenho sorte de te conhecer. Cabeça só tem você e eu. Às vezes eu me sinto só. A minha mente viaja, então começa a dar um nó. Quando penso em nós dois, eu tento me afastar e não. Eu não consigo viver sem teu sorriso no teu rosto. Quero ele de novo. Deixa eu te beijar e te dar todo o meu amor. Não tente evitar, se entrega por favor. Tudo o que você viveu, esquece o que aconteceu. Me dá sua mão, agora é só você e eu. Eu vou te amar assim, e o meu amor não dá pra descrever em um papel. Eu vou te amar assim, e o meu amor não dá pra descrever em um papel. Hoje acordei pensando em você. Infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar, e contato para shows, ligue agora. WhatsApp 0 operadora 94 9 93 02 4206. E garanta já o melhor evento na sua cidade. Eu tô te procurando pra dizer, hoje é fácil, vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais com outra intenção. E agora será que aguenta barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Você mala lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. E faça esse favor. Yeah, infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar. Banda Os Brothers, a maior referência de Luiz da Nike. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri faz um ano, tô te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais com outra intenção. E agora será que aguenta barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pôs de mala lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Na nossa mão você agora vai cuidar de um traidor. E faça esse favor. Yeah, infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. Yeah, yeah, yeah, infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar. Caminhão Treme Treme, o mais requisitado pelos promotores de todo o Brasil. Amor, se eu te quero, não faz nem ideia de como eu te venero. Confesso que quando te vi meu coração parou, emocionou. Ai, ai, ai, é amor, você não sabe o quanto eu te quero. Isso não é caô, tô falando sério. Você é meu bebê, meu doce amor. Seu olhar me cegou como se eu fosse um fugitivo da lei. Seu jeito me conquistou. Agora quero ser teu amor. Eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor, princesa. Provar do teu sabor. Eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor, princesa. Provar do teu sabor. Banda Face Melody. Amor, seu sabor eu te quero. Não faz nem ideia de como eu te venero. Confesso que quando te vi meu coração parou, amor, chorou. Ai, ai, ai, é amor. Você não sabe o quanto eu te quero. Isso não é caô, tô falando sério. Você é meu bebê, meu doce amor. Seu olhar me cegou como se eu fosse um fugitivo da lei. Seu jeito me conquistou. Agora quero ser teu amor. Eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor, princesa. Prova do teu sabor. Eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor, princesa. Prova do teu sabor, meu bebê. Silva não é simplesmente um nome, é uma marca. A marca dos grandes eventos. Fazes parte de mim, tu completas o meu ser. Não consigo crer que tudo acabou. Porque tem que ser assim, sem final feliz. Não consigo crer que a história terminou. Sem você eu vivo, sem amor e sem destino. Oh, oh, oh. Sem você não tenho significado nenhum. Yeah. És a mulher dos meus sonhos. Simplesmente Abel Figueirense. Banda AR-15, disparando sucesso. AR-15. Fazes parte de mim, tu completas o meu ser. Não consigo crer que tudo acabou. Acabou. Porque tem que ser assim, sem final feliz. Consigo crer que a história tem.